Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail. falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. E atenção, muitíssima atenção. Neste exatíssimo momento, a Rádio Cultura Brasil está dando início a mais uma saborosa edição do 78 RPM. Quem conhece já sabe, quem não conhece, fique sabendo que 78 RPM é aquela série de programas do tempo da cadeira de balanço, do pirulito de açúcar queimado e um bom papo na varanda, lembra? E como sempre, a apresentação é minha, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção de Márcio Bárquia. Aquele garoto que corria pelas ruas da cidade de Campos, Rio de Janeiro, foi batizado com o nome de Wilson Batista de Oliveira. Nasceu em 1913. No entanto, viveria muito pouco, só 55 anos. Porém, fez com que sua vida valesse cada minuto. Na primeira parte do nosso encontro de hoje, a crônica musical de Wilson Batista. Alô, padeiro, bom dia. De amanhã em diante eu vou suspender o pão. Eu explico a razão. Não é economia, é que aqui em casa eu agora estou sozinho. Aquela morena já não me faz companhia, não. Alô, padeiro, bom dia. De amanhã em diante eu vou suspender o pão. Eu explico a razão. Não é economia, é que aqui em casa eu agora estou sozinho. Aquela morena já não me faz companhia. Aviso o quitandeiro que eu briguei com a Dulcineca. Sem ela pra que legumes? Neca, neca. Vendi o rádio, a nossa cama e o fogão. E vou comer de colher numa boa pensão, neca de pão. Suspender o pão. Eu explico a razão. Não é economia, é que aqui em casa eu agora estou sozinho. Aquela morena já não me faz companhia. Saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe um, e sem ela eu não vivo em paz.

E nós ouvimos Moreira da Silva, a composição dele e Wilson Batista, Esta Noite Tive um Sonho. Vassourinha, de Wilson Batista e Haroldo Lobo, Emília. Del, de Wilson Batista e Haroldo Lobo, Não É Economia. Estamos apresentando 78 RPM. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vazio. Já disse alguém que conhecer a arte de um povo é conhecer a história desse mesmo povo. Apesar de ter estudado muito pouco e não ser nenhum erudito, Wilson Batista soube retratar em cada título seu o universo da malandragem. Provoco e desafio, eu tenho orgulho em ser tão vazio. Um bom exemplo disso é esse aí ao fundo, Lenço no Pescoço, que foi gravado por Silvio Caldas em 1933. Composição que deu início à célebre polêmica com Noel Rosa. Em 1956, essa polêmica musical fez parte de um LP de 10 polegadas. Nele, Roberto Paiva e Francisco Egídio regravaram os principais títulos da contenda entre Wilson Batista e Noel Rosa, a começar por Lenço no Pescoço e Rapaz Folgado. Chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho em ser vadio. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho em ser vadio. Sei que eles falam desse meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserer. Sou vadio, sempre tive inclinação. No meu tempo de criança, tirava samba canção. Eu vejo quem trabalha andar no miserer. Sou vadio, sempre tive inclinação. No meu tempo de criança, tirava samba canção. Meu chapéu de lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo xingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho em ser vadio. Deixa de arrastar o teu tamanco. Pois tamanco nunca foi sandália. Tira do pescoço o lenço branco. Compra sapato e gravata. Joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado testes rata.

Nós ouvimos Roberto Paiva, de Wilson Batista, Mocinho da Vila. Francisco Egídio, de Noel Rosa, Rapaz Folgado. Roberto Paiva, de Wilson Batista, Lenço no Pescoço. Estamos apresentando 78 RPM. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. A Lapa Carioca foi o reduto da malandragem romântica de outros tempos. Até o nome dos bares da região eram sugestivos. Havia um especial e muito famoso. Seu nome, Bar Esquina do Pecado. Nele reunia-se a fina flor da marginalidade e do mundo artístico. Aos 15 anos, Wilson Batista era um assíduo frequentador do Esquina do Pecado. Em botequins e inferninhos como aquele estava a matéria-prima para clássicos, como esse, gravação de 1941. Mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Ao pé dancei de índio. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Se encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, o golpe é de piru. Se encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, o golpe é de piru. Quase que morri de insolação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Quando eu fui pra Miriti, mas você decidi. Ai, eu saí de Sarandi. Mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Quem encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, boca de siri. Quem encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, boca de siri. Eu saí de Sarandi. Ai, mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Se encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, boca de siri. Se encontrar o meu moreno por aí, passa meu bisete, boca de siri. Quase que morri de insolação. Jogaram pó de mico, mas não fiquei jururu. Contido ele e seguindo, me desmilinguindo no papo do canguru. Mas você decidi. Ai, eu saí de Sarandi. Mas que calor, mas que calor, mas que calor. Cantei no bonde de São Januário. Alá, alalaô, alalaô. Até dancei de índio. Auê, auê, auê, auê, auê, auê. Se encontrar o meu moreno por aí, faça meu bisete, boca de siri. Você beba, quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Não quero que você beba, quem bebe não tem juízo. Tome cuidado com a sua vida. Eu não quero ver você com a mesma mania da falecida mulher. Você tem direito, meu bem, pode ir brincar. Pode entrar no samba e ficar até o sol raiar. Eu só não quero

E nós ouvimos Silvio Caldas dele e Wilson Batista, Meus 20 Anos. Ciro Monteiro de Wilson Batista e Ataúfo Alves, Mania da Falecida. Odete Amaral de Wilson Batista e Germano Augusto, Boca de Siri. Estamos apresentando 78 RPM. Wilson Batista viveu num mundo malandro e, de certo modo, também foi um malandro autêntico, mas um malandro atento àquele universo. Daí ser ele um cronista da malandragem em suas músicas. Mas a partir de 1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, um governo que se dizia feito para os trabalhadores, não combinava se fazer músicas que exaltasse a malandragem. Quem trabalha de tentação, eu digo e não tenho medo de errar. Dizem que Wilson Batista sofreu pressão por parte da censura getulista. Por exemplo, em Bonde de São Januário, que está aí ao fundo, Wilson Batista foi obrigado a trocar uma frase. Em lugar de "o bonde de São Januário leva mais um otário, sou eu que vou trabalhar", Wilson teve que trocar a palavra otário por operário. No entanto, ao contrário de outros compositores que romanceavam a favela, Wilson Batista continuou a fazer uma música que falava do cotidiano dessa mesma favela. Camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse: "Não vá, coração, duas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão do barracão". E ouvi quem me dissesse, não sei se por intriga, que perdi meu carinho, pois ela recebe cartas e um outro malandrinho. E quando passo no morro, não olho pra não ter a recordação da maior história dos amores do meu coração. Fui obrigado a embrulhar o que era meu. Uma camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse: "Não vá, coração, duas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão". O que era meu, uma camisa de malandro, foi ela quem me deu. Eu esperava que ela dissesse: "Não vá, coração, duas lágrimas rolaram dos meus olhos ao bater o portão". Thank you.

seu pretinho que lhe faz tanto carinho e no fundo é um bom rapaz. Nós ouvimos Roberto Silva, de Wilson Batista e Marino Pinto, Preconceito. Ciro Monteiro, de Ataulfo Alves e Wilson Batista, Ó, Seu Oscar. Del, de Wilson Batista, Perdi o Meu Carinho. Estamos apresentando 78 RPM. A respeito de amor, nada sei, porque nunca tive amizade. A grande fase de Wilson Batista foi o tempo do samba feito nos anos 30 e 40. As novidades musicais da década de 50 e 60 deixaram Wilson Batista no esquecimento. E apesar de seu sucesso nas décadas anteriores, Wilson sucumbiu à sua própria boemia e malandragem. Como que tivesse percebido que seu tempo já havia passado, Wilson Batista morreu com apenas 55 anos de idade, em 7 de julho de 1968. Estava enganado, as novas gerações iriam gravar inúmeros de seus sambas e com sucesso. Pra que viver enganado? Pra não viver iludido, eu procuro fugir do malvado cupido. A respeito de amor, a respeito de amor, nada sei, porque nunca tive amizade. Mas pretendo arranjar um certo qualquer me faça feliz, libertar. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Que me faça feliz de verdade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Mas se é pra sofrer, eu prefiro não ter essa amizade. Derramar sofre, porque fostes a culpada, apele para a justiça do meu coração, talvez não sejas condenada. O teu pranto me faz confusão, e por isso eu fiz esta canção. Depois de uma grande falsidade, terei que dizer que sinto muita saudade. Canta, meu bem, canta. Quero ouvir o teu cantar. Chora, meu bem, chora. Tua lágrima derramar sofre,

E nós ouvimos Mário Reis, de Lamartine Babo, Eu Queria um Retratinho de Você. Francisco Alves, de João de Barro, Alberto Ribeiro e Alci Pires Vermelho, Onde o Céu Azul é Mais Azul. Linda Batista, de Sebastião Rodrigues, Carnaval em Revista. Estamos apresentando 78 RPM. Até quem vê, ela vai voltar, enchendo de alegria o nosso lar. O telefone tocou, atendi, e a sua voz, muito triste do outro lado da linha, me falou: quero saber se você me perdoou. Quero voltar, a saudade me apertou. Sempre tive opinião, mas desta vez nada valeu. Quando ouvi a sua voz, minha voz na garganta morreu. A emoção foi tanta que eu só pude dizer sim. É mais uma fraqueza, mas a vida é mesmo assim, tadinho de mim. Essa foi mais uma edição do 78 RPM, aquela série do tempo da gravata borboleta, palheta e do cravo na lapela. Esse 78 RPM foi feito por Mariana Benetti no apoio à produção. Gravações de Almir Amador. Montagens Isaac França. Apresentação Celso Brambila, ao seu dispor. Texto, seleção musical e direção dele, Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.